de novo, nada interessante. E nesse instante eu começo a pensar que somente Jesus aqui pra me ajudar na estrada da vida qual vou caminhar. Muita dificuldade eu sei que vou passar, mas vou tentar manter a mente no lugar, pois atrasalado é mato, nasce e cresce em todo lugar. Deixa pra lá, vou sair pra respirar, talvez a minha mente venha melhorar. Na Zona Oeste é sentido ao Paquetá. Hoje é domingão, Vila Nova vai jogar. Eu vou assistir, eu vou prestigiar. O time da quebrada eu sei que vai ganhar. Comunidade que cola, lota o busão. Onde o time vai jogar tem que ir os irmão. Mas na quebrada tá difícil viver. O egoísmo, a vingança, a bocada. Quem não tem quer ter na mão a perder. Quer ter um poder, profissão, perigo. Eu lhe digo se isso é pra você. É como diz o velho ditado: não pode chorar pelo leite derramado. Depois que faz, pô, faz, tá feito. Não tem como voltar, é daquele jeito. Tudo é negócio, nada é pessoal. O barato é louco, caia na real. Pop diz, vou acreditar que a justiça cobrirá a terra como a água cobre o mar. Ganância, dinheiro, corrompe lealdade. A honra de bandido foi manchada por covarde. É a vida, é a realidade. Seja bem-vindo ao jogo das ruas, espelho da verdade. Quebrada é quebrada, favela é favela. Miséria, miséria, todo lugar eu sei que tem. Eu só digo amém. Eu só digo amém. Quebrada é quebrada, favela é favela. Miséria, miséria, todo lugar eu sei que tem. Eu só digo amém. Eu só digo amém. 8 horas da noite, eu tô tomando banho. Alguém apavorado entrou na goma gritando: Alex, Alex, o que tá pegando? Na quebrada derrubaram mais um mano. Como foi? Foi sem dó. Chegaram atirando, ele levou a pior. Um tiro sem anistia, tirou uma vida, abalou uma família. A luz azul e vermelha que pisca, pisca, sirene alta. E logo chega a polícia, junta a notícia. Mais uma dona Maria, que seu filho está morto. Por favor, vem reconhecer o corpo. Agora é foda, ela não acredita. Se descontrola, pressão abaixa, ela desmaia. Cena rotineira, até em plena luz do dia. Desse filme eu conheço a trilogia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Peço saúde e força pra poder cantar, driblando as leis, quebrando as regras. Letras conscientes resgatando os manos das trevas. Cadeias, becos, favelas. Vejo pessoas morando na rua junto com a miséria impura. Que droga é mato, cachaça, farinha, maconha, cola de sapato. Vejo jovens atrás de novas aventuras, se acabando, cavando a sua própria sepultura. Só quero ver até quando a gente se matando e os políticos observando, achando tudo esquisito. Destaque na TV, a violência em comando. 4 anos se passou, aqui nada mudou. E aí, PA, como é que tá? Revoltado estou. Quebrada é quebrada, favela é favela. Miséria, miséria, todo lugar eu sei que tem. Eu só digo amém. Eu só digo amém. Quebrada é quebrada, favela é favela. Miséria, miséria, todo lugar eu sei que tem. Eu só digo amém. Eu só digo amém. Falo do meu povo, falo da minha gente, falo da minha terra, salve brava gente. Pense quantas vezes pensou que tava tudo perdido, abatido, desiludido, nada disso. Só perde quem desiste cedo e fácil, sempre foi assim. Muitos acham que a primeira queda é o fim, e assim se entrega pra derrota. Enfrenta a rota e toda a filosofia acaba morta. Quem continua vivo, vive vivendo e sobrevivendo como pode, de mãos dadas com a fé. Aconteça o que aconteça, quer permanecer de pé. E consegue, é só acreditar e ter coragem pra continuar. E reconhecer os erros e recomeçar tudo novamente, de maneira consciente, eficiente, inteligente. Quem sabe o sossego chega na nossa quebrada, em cada esquina, e se instala permanentemente. Bob já disse, vou acreditar, que a justiça cobrirá a terra assim como a água cobre o mar. Nessa vida sem chance pra comédia e pra quimera, porque quebrada é quebrada e favela é favela. Meu povo luta até o fim, não desiste nunca. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Quebrada é quebrada, favela é favela. Miséria, miséria, todo lugar eu sei que tem. Eu só digo a amém. Eu só digo amém.